Com vocês, João Avelino. Ela gosta de mexer, ela gosta de sambar. O que importa é fazer o seu corpo balançar. Tenho a impressão de que todo cabeleireiro no trânsito é barbeiro. É verdade. É. Às vezes o cara que é cabeleireiro, quando ele vai dirigir, ele sai cortando todo mundo. É uma loucura, entendeu? É uma coisa de louco. Mas eu não vou julgar ninguém por ser barbeiro, até porque meu avô dirigindo também era um caso sério. Ele dirigia sem cinto, as calças caindo. Siga no Instagram, arroba João Avelino. Leve o bom humor para seu evento. www.comediantepararaeventos.com. Seu corpo balançar pra lá, pra cá. Corpo balançar.